Oitavo dia. O amor não arde em ciúmes. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cantares de Salomão 8:6. O ciúme é um dos impulsos mais fortes do ser humano. Ele vem da raiz da palavra zelo e significa queimar com um fogo intenso. As escrituras sutilmente dizem: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27:4. Na verdade, existem duas formas de ciúme: o ciúme legítimo, baseado no amor, e o ilegítimo, baseado na inveja. O ciúme legítimo aparece quando alguém que você ama, que pertence a você, desvia o coração e lhe substitui por outra pessoa. Se a mulher tem um caso amoroso e se entrega a outra pessoa, seu esposo tem um ciúme justificado por causa do amor que ele tem por ela. Ele está ansioso para ter de volta o que é seu por direito. A Bíblia descreve Deus como tendo esse tipo de ciúme justo pelo seu povo. Isso não quer dizer que ele tem inveja de nós, desejando ter o que temos, mesmo porque ele já possui tudo. Quer dizer que ele sente saudade de nós, desejando que ele seja nosso primeiro amor. Ele não quer que deixemos que outras coisas venham antes dele em nosso coração. A Bíblia nos adverte a adorar somente a Deus, porque o Senhor, seu Deus, é zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Com isso em mente, tiramos o nosso foco do tipo de ciúme ilegítimo, o que se opõe ao amor, aquele que tem origem no egoísmo, onde ter ciúme de alguém é o mesmo que ser movido com inveja. Você luta contra o ciúme? Sua amiga é mais popular e você sente ódio dela por isso. Seu colega de trabalho ganha uma promoção e você não consegue dormir à noite. Ele deve ter feito tudo errado, mas você se tornou amargurado por causa do seu sucesso. Dizem que as pessoas ficam felizes com o nosso sucesso, desde que não seja maior do que o delas. O ciúme é uma luta comum. Ele é ativado quando alguém passa à sua frente e consegue algo que você quer. Isso pode ser muito doloroso dependendo do seu nível de egoísmo. Em lugar de parabenizá-lo, você se enche de raiva e pensa maldades a respeito dele. Se não tomarmos cuidado, o ciúme rastejará como uma cobra em nosso coração e acabará com as nossas motivações e com os nossos relacionamentos. Ele pode nos envenenar a não viver a vida que o Senhor deseja. Se não acabarmos com a nossa raiva, aprendendo a amar os outros, provavelmente conspiraremos contra eles. A Bíblia diz que a inveja nos leva à confusão, à briga e a toda espécie de males. Tiago 3:16, 4:1-2. Existe uma sequência de ciúmes ilegítimos nas Escrituras. Ele causou o primeiro assassinato quando Caim desprezou a aceitação de Deus à oferta de seu irmão. Sara mandou sua criada embora porque Agar podia gerar filhos, enquanto ela não. Os irmãos de José viram que ele era o preferido de seu pai. Então eles o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Jesus foi mais amoroso, poderoso e popular que o principal dos sacerdotes. Então eles tramaram sua traição e crucificação. Na maioria das vezes, não temos inveja de estranhos. Aqueles por quem sentimos ciúmes estão primeiramente na mesma esfera que nós. Eles trabalham em nosso escritório, jogam em nosso time, estão em nosso círculo de amizade ou moram em nossa casa. Sim, se não vigiarmos, a inveja pode também contagiar nosso casamento. Quando você se casou, assumiu o papel de maior torcedor e de capitão do fã-clube do seu cônjuge. Vocês se tornaram um e compartilharam da alegria um do outro. Mas se o egoísmo entrar, Qualquer coisa boa que aconteça com apenas um de vocês pode ser um estimulante para a inveja ao invés da parabenização. Ele pode estar jogando golfe no final de semana enquanto ela está limpando a casa. Ele se sente o máximo por conseguir um bom placar e ela sente vontade de atirar nele. Ou, talvez, ela é constantemente convidada para sair com as amigas enquanto ele fica em casa com o cachorro. Se ele não vigiar, ele pode se ofender com a popularidade dela. Em virtude do amor não ser ciumento e sim colocar os outros à sua frente, ele se recusa a permitir que o ciúme entre. O amor lhe conduz a celebrar o sucesso do seu cônjuge ao invés de se ressentir dele. Um esposo amoroso não se importa se a sua esposa for melhor em algumas coisas, se divertir mais ou ganhar mais aplausos. Ele a vê como um complemento dele, não como uma concorrente. Quando ele recebe louvor, ele a agradece publicamente pelo suporte em ajudá-lo em seu sucesso. Ele se recusa a vangloriar-se de forma que ela se sinta ressentida. Uma esposa amorosa será a primeira a se alegrar pelo marido quando ele vencer. Ela não compara suas fraquezas com as forças dele. Em lugar de se lamentar, ela dá uma festa de celebração. É hora de deixar o amor, a humildade e a gratidão destruir todo o ciúme que nasce em seu coração. É hora de deixar o sucesso do seu cônjuge unir vocês e lhe proporcionar grandes oportunidades de mostrar amor genuíno. Oitavo dia. O amor não arde em ciúmes. Desafio de hoje. Decida ser o maior fã do seu cônjuge e decida rejeitar qualquer pensamento invejoso. Para ajudá-lo a manter o coração em seu cônjuge e a focar nas conquistas dele, pegue a lista de atributos negativos que você fez ontem e discretamente queime-a depois. Compartilhe com o seu cônjuge o quanto você está feliz com o sucesso que ele conquistou recentemente. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Foi difícil queimar a lista? Quais são os aspectos positivos da vida do seu cônjuge que deixam você feliz? Como você pode encorajá-lo para obter sucessos futuros? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Romanos 12:15.